Frente a frente com o pesadelo. Frente a frente com o pesadelo. Frente a frente com o pesadelo. Frente a frente com o pesadelo. Afetar a sua mente é um dos nossos lemas. Não quero nem saber o que irá lhe acontecer. Francamente é pensei muito bem. Apenas um ser, Lorde, norma e elementos da terra. Concentrando em sua mente, consequentemente afetando sua mente. Poder paranormal, fora do normal. É paranormal, fora do normal. É paranormal, fora do normal. Ficarei muito tempo nessa noia. O tempo passa, a mente para. O terror desta noite é comentado. Muita fumaça, sistema abalado. Meu pior pesadelo é revelado. Comecei a viajar na maconha. Fiz escala no pó, desembarquei no crack. Um baque. Desacordado, inconsciente, só desacordado. Inconsciente, só desacordado. Inconsciente, só desacordado. Inconsciente, só desacordado. Totalmente alucinado. Um ser paranormal, fora do normal e tal. Só na fuga, com medo de si mesmo. Parece um bicho totalmente zóio do bicudo barbudo. Corpo zoado, deteriorado pelas pedradas que toma em sua mente. Veja só, assim não dá, não dá. Veja só, veja como ele está, não dá. Veja só, assim não dá, não dá. Veja só, você só me faz ser dó. Desacordado, em frente a frente, só desacordado. Inconsciente, só desacordado. Inconsciente, só desacordado. Inconsciente, só desacordado. Frente a frente com o pesadelo. Inconsciente, só frente a frente com o pesadelo. Desacordado. Frente a frente com o pesadelo. Inconsciente, só.